Vitor Charlie Hotel, passa o externo. Sonhos Vitor McCharlie propõe. Pessoal, base pela direita 17. Utilizada a base pela direita 17, plano instrumento cancelado aos 26. Reposto na base, baixada travada, Vitor Charlie Hotel. Qual maior, Vitor Charlie Hotel? Voo número 73, decolado aos 26, assumiu o controle, frequência 120.8, boa viagem. 208, obrigado, para. Voo 1173, contato radar na decolagem, suba via, saída São Vuno para nível 360. Para 360, voo 1173. Com 38, o nome desse é para 2000, PENS, que negão 094 e LSX reautorizado. 2000, PENS, 094, autorizado e LSX reta 3296. Com 3520, chame Recife, frequência 12545, alterno 2685. 2545, 2685, 3520. Pode voar, pode mandar presente? Mantenha a saída, eu gosto de coordenação com Recife. Aguardando, vou no Tá copiando aí, tá copiando? Estabilizando LS, tá no 3806. 3806, ciente a minha torre frequência 118, decimal 95. 118, 95, tá no 3806. Voo 1173, chame Recife, frequência 122, decimal 35, ou tem 25, decimal 1. 2235, 121? 251. 251, obrigado. 0, no 3, 0 graus, 8 nós. Livre, pouso no 0, tan 3, 8 no meio. 3816, não são nosso 38, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Direita, Alfa, Juliette, portão 10, tá, 3816. Oi, Salvador, muito bom dia. Gol 1161, informação Charlie, solicita quando disponível a autorização para Guarulhos, nível 3200. Gol 1161, tem aprovado 360, copia? Copia 360, gol 1161. Gol 1161, autorizado Guarulhos, via roda do plano, eu fiz o 10, Taubaté, nível de gol 360. Saída ação, Uno, Leda, Motiva, extremos 1-0. Transponder 5-2-3-1 no controle 1-2-0, decimal 8. Está autorizado nível 360 para Guarulhos, conforme rota, Pesulo 1-0, Taubaté, rolada 10. Saída ação, Uno, Leda, Motiva, acionado 5-2-3-1 no controle 2-0-8, portão 1-1, voo 1-1-6-1. Correto, é baixo, pronto, gol 1161. Alto, gol 1161 no próximo feedback nesse momento. Autorizado, é posta táxi, gol 1161. Autorizado, é posta táxi, gol 1-1-61 com 1-2-7 a bordo, 4 horas e 15 minutos, ao Fernando Galeão. Nono 61, táxi autorizado até o ponto de espera, destino 0 via Índia, lá reporte pronto, ajuste no 0 no 4. Autorizado via Índia, reporta pronto, pode esperar dar no 0, como 0 no 4, gol no 1-61.